atrás. 2013, o amanhã não existe. Fiquei sabendo que o amanhã não vai chegar. Estou confuso sobre o que faço. Estou pensando em me matar ao mesmo tempo. Eu me pergunto a razão de fazer isso, sendo que o próprio fim de tudo vai realizar esse serviço. Quem for acabar comigo não vai ter muita dificuldade, pois estou morrendo aos poucos. Cheguei aqui por um milagre. Me sinto cansado, não tenho mais vontade pra nada. Postei a última ficha mesmo sabendo do resultado dessa carta. Parece uma lei que ainda não foi decretada, mas que sempre acontece pra tornar a vida mais pesada. A minha vontade de sair por aí andando, sem destino, sem parar, sem rumo e sem segundo plano. Eu cansei de demonstrar o que eu sinto. Estou pagando o preço caro por viver nesse mundo maldito. Vou sair fora antes que eu faça alguém de vítima, antes que eu comece a culpar alguém que não tem nada a ver com a minha vida. Escolha minha, todo esse sofrimento. Sei aonde está o erro, mas prefiro o arrependimento. Eu pago pra chorar, mesmo sabendo que não preciso. Conheço pessoas que não valem um terço desse meu martírio. Eu acho que sinto prazer nessa porra de vida sofrida, onde sonho com alguém que tem vergonha da minha companhia. Cheguei ao ponto de deixar tudo pra trás e dar um fim nessa porra de existência, onde só sofro, mas eu que quis assim. Onde está o erro que me faz olhar pros seus olhos e ver o futuro? Uma inspiração negativa que está me levando pro meu túmulo. Não vejo o amanhã, apenas estou vendo o momento. Cheio de nuvens carregadas, prontas pra derramar o tormento. Estou me segurando pra não seguir o meu instinto e começar a viver a morte como se fosse um estilo. Vou brincar um pouco de Deus e manipular a sua vida. Ver você agonizando na minha frente, eu promovendo a sua despedida.